tens outros braços, outros abraços no caminho encontrarás. E eu sonho louco nesta dor que me alucina, que em cada esquina tu de mim te lembrarás. Domingo da Saudade. 98 FM. Aqui é bem melhor. Momento Saúde. Olá, pessoal. Aqui quem fala é Sheila Bernardes e nós temos um encontro aqui na RCI FM de segunda a sexta-feira, 1 da tarde, para falarmos de saúde com o programa Momento Saúde. Informação de qualidade no seu rádio, com profissionais de saúde, tirando suas dúvidas e deixando você muito bem informado. Acompanhe a toda a nossa programação de saúde às 13 horas aqui na RCI FM. Eu espero você. A escola é o palco onde a promoção do saber precisa ser protagonista. Um ambiente em que o respeito, o carinho, a imaginação e a fraternidade devem caminhar juntos. Nesse contexto, a violência de qualquer tipo, em qualquer circunstância, não pode ter espaço. Coordenação, professores, pais e alunos. Manter a paz é responsabilidade de todos e de cada um. RCI FM. RCI FM. 20 horas. Todos os domingos, às 9 da noite, você ouve o programa Espírita Semear, aqui na RCI-FM 98.5. Fique ligado, a cada semana, um novo programa feito especialmente para você. 98 FM. ZYL 836, 98.5 MHz. Rádio RCI-FM. Uma emissora da Associação Rádio Comunitária Ibiranga. Falando de Pernambuco. Domingo da Saudade. Sei que errei. Eu quero.

calado, sufocado no meu grito. Por favor, peço socorro, sem amor eu sei que morro, neste mundo de conflitos. Onde é que está o meu amor, oh meu Deus? Onde é que está este amor que eu trago na lembrança e é pra mim a única esperança? Ela veio a caminhar, tão faceira, sem saber que o poeta, ao se inspirar, esta canção fez nascer. E a canção da senhorita, que nenhum olhar lhe deu, mesmo assim era bonita. E este poeta sou eu. Obrigado, senhorita, minha doce inspiração. Obrigado, senhorita, é pra ti esta canção. Se eu pudesse transformava a todo instante as pedrinhas da calçada em pedrinhas de brilhante, e também os arvoredos em roseiras a florir. Para quando tu passares, jogar pétalas em ti. Obrigado, senhorita, minha doce inspiração. Obrigado, senhorita, é pra ti esta canção. As músicas que você jamais esqueceu, aqui no Domingo da Saudade. E que não sirvo pra você. Sorri. guia deste homem que te ama, deste ser que não te engana e sofre sem merecer. Sorria do que a vida lhe oferece, a gente tem o que merece, eu tenho pena de você. Você é um anjo bom que entrou na minha

seu brilho. Toda a tristeza naquele lá terminou. Meu violão eu retirei da parede, fica comigo na rede, embalando o nosso amor. Me atormenta. Estou cansado, estou perdendo a minha crença. Olho o relógio, as horas passam e você não vem. Já não suporto mais te esperar, você, meu bem. Estou cansado de sofrer, estou cansado de chorar. Uma noite se foi, mais um dia vem, outra noite virá. Esta sua ausência que me rouba a paz. A noite é fria, a solidão me atormenta. Estou cansado, estou perdendo a minha crença. Olho o relógio, as horas passam e você não vem. Já não suporto mais te esperar, você, meu bem. Estou cansado de sofrer, estou cansado de chorar. Já vem, outra noite virá. Parece até que vou morrer sem a esperança de lhe ver. Não suporto mais esta sua ausência que me rouba a paz. As músicas que você jamais esqueceu, aqui no Domingo da Saudade. Música.

Saudade. Desde o dia que eu te conheci. perdoa o amor, eu confesso que errei, fui culpado. Perdoa o amor, perdoa este ser apaixonado. Perdoa o amor, eu confesso que errei, fui culpado. Domingo da Saudade. Você vive sofrendo porque quer. Eu dou o que você quiser, é só você me aceitar. Eu lhe darei casa e comida, você vai ter muita guarida, até dinheiro pra gastar. Deixe de viver se lamentando, por aí se amofinando, por alguém que não lhe soube amar. Mulher, deixa de lado o seu passado, seu viver desesperado, nunca é tarde pra recomeçar. Não vê que eu estou lhe esperando, por seu nome estou chamando, não me canse de esperar. Deixa esta vida e vem morar comigo, eu lhe prometo ser um bom marido. Deixa esta vida e vem. Sofrendo porque quer, eu dou o que você quiser, é só você me aceitar. Eu lhe darei casa e comida, você vai ter muita guarida, até dinheiro pra gastar. Deixe de viver se lamentando, por aí se amofinando, por alguém que não lhe soube amar. Mulher, deixa de lado seu passado, seu viver desesperado, nunca é tarde pra recomeçar. Não vê que eu estou lhe esperando, por seu nome estou chamando, não me canse de esperar. Deixa esta vida e vem morar comigo, eu lhe prometo ser um bom. Este é o programa Domingo da Saudade. Saudosismo nas ondas da 98. Só Deus sabe o quanto eu sofri

Meio Minuto contra a Dengue. Produção Ministério da Saúde. A dengue pode matar, mas todo mundo pode combater a dengue. Para isso, as pessoas têm que prestar atenção em suas residências. O secretário adjunto da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Fabiano Pimenta, dá uma dica. Qualquer coisa que estiver no quintal, um pneu, um descartável, um copo plástico, uma garrafa que não estiver tampada, ou se não tiver de boca para baixo, pode se transformar em um criador do Aedes aegypti. RCI FM. Com você, todo dia. 98. 21 horas e 1 minuto. 98,5. Mais música e mais informação para o povo de Ibiranga. Difusora Nova Mídia, patrimônio do povo ibiranguense. Ouça de segunda a sábado, das 8 da manhã às 11 e das 2 da tarde às 5. Difusora Nova Mídia. 98,5. Tá com tudo. ZYM 836 em 98,5 MHz. RCIFM, uma emissora da Associação Rádio Comunitária Ibiranga, Itambé, Pernambuco, Brasil. RCIFM. Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho pra você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca a vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Marilourdes? Olá, Queiroz! Olá, amigos e amigas! Hoje trazemos mais um programa Semear e olhe que já estamos na edição 487. Que beleza! Desejando saúde, paz, muitas bênçãos. E vamos conferir a nossa programação de hoje? Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12, com o tema Ama o próximo como a si mesmo. A calúnia e suas consequências. Esse é o tema de Joedla Rodrigues, no quadro Estratégias do Amar. Pensemos em torno desta infeliz atitude que tanto nos compromete a jornada espiritual. No Reflexão de hoje, Sandra Borba traz uma mensagem maravilhosa sobre a história de Jerônimo Mendonça, que ficou conhecido como o Gigante Deitado, e sua bela história de vida, um exemplo para todos nós. No Papo Ecoespírita de hoje, Adriana Meira comenta sobre um tema essencial para a atualidade. É preciso se apaixonar pela natureza, prestando atenção em tudo o que nos rodeia. Ouçamos com atenção. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Amar o próximo como a si mesmo. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Mateus, capítulo 7, versículo 12. amar o próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito que tomando por medida do que se deve fazer para os outros o que se deseja para si. Com qual direito se exigiria dos semelhantes mais de bons procedimentos, de indulgência, de benevolência e de devotamento do que se os tem para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem por normas de sua conduta e por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódios, nem deserções, mas união, concórdia e benevolência mútua. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque esta palavra ergue a pedra dos túmulos vazios. É a reencarnação. Triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais os suplícios que ela a conduz, a morte, mas a conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria. E a reencarnação nos possibilita entender o processo da lei divina que rege a todos os seus filhos e que sempre proporcionará oportunidades de melhorias, de reparações, de consertos, acertos dos desacertos, para enfim chegarmos ao progresso idealizado pelo Pai no momento da nossa criação, como centelhas divinas elevadas a espírito e um dia cristificadas a seu turno pelas oportunidades que o Pai Celeste proporciona por intermédio das reencarnações. O amor é de essência divina e desde o primeiro até o último possuis no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente à prova de tudo que tendesse a diminuí-la e atingindo frequentemente proporções sublimes. Há algumas pessoas a quem a prova da reencarnação repugna, no sentido de que outros participem de suas afetuosas simpatias, das quais são ciosas. Pobres irmãos, é a vossa afeição que vos torna egoístas. Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes e de amigos, e todos os outros vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei de amor, tal como Deus a entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar a todos os vossos irmãos indistintivamente. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Deus o quer, e a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito de vossa nova doutrina, porque é a que deverá um dia matar o egoísmo sob qualquer forma que ele se apresente. Porque além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amar vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? A família aceita? A nação? Não, é a humanidade toda. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos avançados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso próximo por sua transformação social, verá praticar por seus habitantes essa lei sublime, reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros o que não quereríeis que vos fosse feito, mas fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que está em vosso poder fazer-lhes. Não creais na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede a seu mau grado ao amor verdadeiro. É um irmão ao qual não pode resistir, e o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está nos vossos corações em estado latente. A terra, morada de prova e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de ouvir as palavras de João o Evangelista. Vós os sabeis que quando a enfermidade e a velhice suspenderam o curso de suas pregações, ele não repetia senão essas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amar no sentido profundo da palavra é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que se quereria para si mesmo. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos para abrandá-las. É encarar a grande família humana como a sua, porque essa família vós a encontrareis em certo período em mundos mais avançados, e os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu livremente, visto que, a seu turno, estaríeis bem contentes se vossos irmãos vos dessem do que tivesseis necessidade. A todos os sofrimentos dais, pois, uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor, toda justiça. Reflexões extraídas do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 11, Allan Kardec, IDE Editora. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz. De fé, é tempo de semear. Estratégias do Amar, com Joedla Rodrigues. Queridos amigos, nós como cristãos somos chamados a cada dia a uma atitude de honestidade O processo de autoconhecimento nos pede a coragem da honestidade. Muitas vezes reconhecermos as nossas sombras nos dói e achamos que é mais fácil deixá-la embaixo do tapete, entre aspas, esquecê-la, como se ali ela fosse se diluir e tudo iria se resolver da melhor forma possível. Mas este não é o caminho, mesmo que achemos que seria melhor. E quando eu estou hoje trazendo esse desafio de olhar para nossas sombras, eu trago o tema, a calúnia, que é uma acusação falsa, uma mentira ardilosamente construída para se tirar proveito, para se tirar algum proveito daquela situação. E quando eu trago essa pequena reflexão sobre a calúnia, que é uma falta de honestidade para com o outro, para conosco mesmo, para com os fatos. É um desvirtuamento de um fato movido pelo interesse que nós temos, entre aspas, de fazer o bem a nós mesmos. Nós vamos encontrar o Espírito Emmanuel, pelo menos em 3 de seus romances, nos trazendo as artimanhas da calúnia e do quanto ela é responsável por mudar todo um plano reencarnatório. Claro, ela se ancora não apenas no caluniador, mas naquele que acolhe a mentira, que acolhe a notícia falsa, como se necessitasse se alimentar da mentira. Então, na realidade, todos nós que estamos em aprendizado sabemos que existe o caluniador, o caluniado e os que acreditam na calúnia, né? Nós vamos encontrar o Espírito Emmanuel nos trazendo no livro Há 2000 Anos, o caso de calúnia envolvendo Lívia, quando foi pedir por Jesus a Pilatos. Nós vamos encontrar no livro 50 Anos Depois, quando a jovem Célia usa a vestimenta de Frei Martinho pela necessidade de sobrevivência no mundo em que ela estava vivendo em solidão, quando esse Frei Martinho sofre calúnia e ela heroicamente vai suportá-la. E depois vamos encontrar no livro Renúncia, em que Madalena Villanil, casada com Cirilo Davenport, são separados por meio de calúnia criada por Susana, prima de Cirilo, e por Antero, primo de Madalena, todos querendo todos esses casos em busca de vantagens pessoais. Nós vamos encontrar agora, não mais na psicografia, não mais ditado por Emmanuel, porém por André Luiz, no livro Os Mensageiros, que tem sido mencionado ultimamente pelo seu aniversário de publicação, o caso do casal Alfredo e Ismália, que já se encontram no plano espiritual e que caíram, vamos dizer assim, nas teias da calúnia feita por Paulo, que na época era sócio de Alfredo. Paulo, sentindo-se atraído por Ismália e não sendo correspondido, cria toda uma história que separa o casal. Quando está perto de desencarnar, Paulo diz de toda sua artimanha a Alfredo, mas pelo menos naquele momento já era tarde, porque Ismália havia desencarnado, presa de angústias e de tristeza. E então, quando Alfredo chega no plano espiritual, quando recobra uma certa lucidez, começa a aproximar-se, entre aspas, né, do inimigo, inicialmente como necessitado de reconciliação, depois com sentimento de caridade, depois adquiriu entendimento, compreensão quanto à situação de Paulo, e agora, naquela época, né, de psicografia do livro, ele já se aproxima de Paulo com um sentimento de verdadeira fraternidade, com um sentimento sublime de amor pelo inimigo. Isso não foi conseguido do dia para a noite, mas foi um trabalho demorado e perseverante. Entretanto, se de um lado Alfredo está se reconciliando com sua consciência, Paulo, ainda semi-enlouquecido, está em processo de tratamento no plano espiritual com, na época, reencarnação próxima para começar seu processo de, vamos dizer assim, de melhora, né, espiritual. Nós vamos perceber que a calúnia é um instrumento perverso de crueldade que dissemina sofrimento, dor, por onde passa. E aí nós vamos entender, na fala de Jesus, lá no livro Na Boa Nova, quando ele conversa com Pedro, quando ele vai dizer: Pedro, ainda hoje tu entenderás que o homem é mais frágil do que perverso. É a ignorância de que uma atitude caluniosa vai trazer vantagens. Vantagens entre aspas. A calúnia é um compromisso dos mais graves que nós podemos construir num processo reencarnatório. Jesus já nos convidou, seja o teu falar, se sim ou não, não. Todos nós que estamos num programa cristão de reaprendizado, nós precisamos lidar com a honestidade. E como dissemos antes, a honestidade é um requisito para o autoconhecimento. Queridos amigos, fica a nossa reflexão nesta oportunidade de aprendizado para cada um de nós. Um grande abraço para todos. Semeando a esperança para melhores escolhas. Você está ouvindo o programa espírita Semear. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Sou madrugada, quero as cores. comigo assenta, sou caminhante. E estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar, está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez. Pra conhecer a dor ou conhecer a força do perdão. Da nossa razão. Semeando grãos por todo o caminho. E vivendo a vida em cada estação. Percebendo que um abraço é força pra lutar. é o incentivo pra vencer. Ser feliz só por saber que vai plantar, trabalhar e cultivar pra florescer, pra florescer. Passarinho voa em busca do seu ninho. A gente voa em busca da nossa razão. Semeando grãos por todo o caminho. E vivendo a vida em cada estação. Percebendo que um abraço é força pra lutar, que um sorriso amigo é um incentivo pra vencer. Ser feliz só por saber que vai plantar, trabalhar e cultivar pra florescer, pra florescer, florescer. Força pra lutar, que um sorriso amigo é o incentivo pra vencer. Ser feliz só por saber que vai plantar, trabalhar e cultivar pra florescer, pra florescer, pra florescer. Ouvimos no primeiro bloco as músicas Caminhante, com o Grupo AME, A Força do Perdão, com o Grupo Infinito Bem, e Florescer, com Ricardo Ribeiro. Uma pequena conversa pode afastar pensamentos negativos e até transformar vidas. Preste atenção ao seu redor. Perceba se tem alguém desanimado, solitário ou angustiado. Pode ser um familiar, um colega, ou mesmo uma pessoa que você cruzou na rua e sentiu que estava precisando conversar. Se aproxime. Um olhar acolhedor e um sorriso cheio de empatia podem fazer a diferença. Então, vamos conversar? Disque 188. CVV, Centro de Valorização da Vida. Papo Ecoespírita, com Adriana Meira. Olá, amigas e amigos ouvintes. A conversa hoje é de se apaixonar. É isso mesmo. Você já parou para contemplar os ipês, os flamboyants, as craibeiras, os jacarandás que estão floridos nas ruas da sua cidade? Você já pensou em se deixar apaixonar pela natureza? Você costuma sair andando, sair de bike ou visitar os parques e observar a beleza dos jardins e a suavidade das flores? Olha, minha gente, claro que nos sítios, de modo geral, as pessoas cercadas de natureza respiram o ar suave que regenera as células e todo o sistema orgânico. Mas na cidade, acostumados com a correria, com os semáforos, com o asfalto, com as buzinas, barulhos, parar para contemplar a natureza é um ato nobre de amadurecimento. Lá no livro Vida Feliz, a benfeitora Joana de Ângeles nos faz um convite para exercitar-nos no amor à natureza e a nos deixar enternecer pelos convites silenciosos que o Pai Criador nos faz por meio de seus elementos, para que nos dulcifiquemos interiormente. E o querido Emmanuel, no livro Fonte Viva, nos recorda que a natureza em toda parte é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. E é preciso, portanto, se permitir a aprender com a natureza, que é uma mestra exemplar. Sua lição de serviço desinteressado, de paciência, perseverança, proteção, auxílio mútuo, se faz presente em todos os dias. Basta que reparemos a natureza. E triste é saber, né, minha gente, que há pessoas que preferem o cimento dos quintais e das calçadas limpas, varridas, a apreciar o colorido das árvores, que não colocam os pés na terra para sentir o magnetismo a lhe renovar as energias, porque dizem que solo é sujeira. Mas solo não é sujeira, minha gente, solo é vida. Essas pessoas deixaram de ver encanto na suavidade da brisa do vento, no canto dos passarinhos, nos diversos tons da terra e na diversidade das formas nas nuvens do céu. Olha os desmatamentos, as queimadas campeiam, disseminando a morte e a extinção de espécies que foram criadas para o nosso engrandecimento. Segue aí a poluição devastadora nos oceanos, nos rios, lagos e no solo, comprometendo a segurança alimentar, aumentando a fome, a miséria, as doenças e gerando conflitos e guerras. Essa poluição, minha gente, faz agravar outra, a poluição mental, que, segundo a benfeitora Joana de Ângeles, favorece o desdobrar daquela de natureza moral, fator primacial para as outras que são visíveis e assustadoras. Mas independente do que as pessoas acham e fazem, a natureza é pródiga de amor, aguardando o nosso despertar, porque lá nos livros Os Mensageiros, o benfeitor Aniceto, em orientação a André Luiz e demais espíritos, vai esclarecer que o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. É que a gente se desconectou da natureza. Nós nos distanciamos do meio ambiente, como se nós não fôssemos natureza. Mas tenha certeza, pessoal, haverá um dia em que os seres humanos conviverão novamente em harmonia com a Mãe Natureza. Haveremos de perceber que as árvores, com suas formosuras especiais, falam de esperança e alegria, de paz e calma, e da exuberância da vida. Você que me ouve nesse momento e que se sente aí sem conexão com o todo perfeito, permita-se observar a natureza e sinta que nela resplandece a glória divina no bailado das folhagens, no acumular da gota d'água pelas folhas, no perfume de cada flor, no nascer e pôr do sol, na textura de cada solo que você pisa, na água cristalina que lhe renova a vida. E aí você haverá de restabelecer essa união que é potência de toda criatura. É tempo de regenerar a vida, pessoal. A nossa vida íntima, a vida do planeta. Planeta Terra, Gaia, a nossa casa. Façamos a nossa parte. Estudemos, pesquisemos, ampliemos horizontes, aprimoremos nossa compreensão. E abramos a mente para nos aproximar cada vez mais dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus, o jardineiro divino, que usou a grandeza da natureza em suas lições amorosas e inesquecíveis para nos falar da boa nova e do amor do Pai. Finalizo lembrando Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, que nos acalma amorosamente quando a benfeitora vai afirmar que a terra sairá do caos que a absorve e voltarão o ar puro, a água cristalina, a relva repousante, o trinar dos pássaros, o fulgor do sol e o faiscar das estrelas, em nome do Pai Criador e de Jesus, o Salvador perene de todos nós. A você que me ouviu, muita paz, muita alegria de viver, muito entusiasmo, muita gratidão pela vida. Até nosso próximo encontro. Programa Espírita Semear, semeando os ensinamentos do Mestre Jesus. Reflexões. Trechos de palestras espíritas que nos ajudam a pensar. Uma das figuras mais interessantes da literatura e do movimento espírita é da terra mineira de Ituiutaba, o prezado Jerônimo Mendonça, um dos maiores exemplos de resiliência. Contam os seus biógrafos que menino pobre lutou desde cedo e que, aos 20 e poucos anos, foi assistir uma sessão de cinema daquelas, a Van Premiere, e aí foi simplesmente o filme E o Vento Levou. Os que só têm 20 anos, obviamente, não sabem. Os que têm 25, sabem que o filme dura quanto tempo? 3 horas e cacetada. Quase 4 horas. Só Daniel é que tem 25 anos aqui. Graças a Deus. E ele demorou, porque não é somente mulher que se demora para se arrumar. Ele tinha um terno de linho branco. E aí ele foi todo bonito e charmoso. Quando chegou, o cinema estava cheio, lotado, ele ficou em pé. Em pé. 3 horas, quase 4. E aí ele saiu carregado, porque o processo inflamatório, né, tudo inchou. E o terno de linho branco foi cortado. E não foi apenas o terno de linho branco que foi cortado. E o vento levou, era o nome do filme, e levou muita coisa. Porque a partir daquele momento começava a via crucis daquele que passaria décadas numa cama ortopédica, que passaria 20 anos cego também, que ergueria uma das maiores obras de assistência e amparo, que divulgava o espiritismo, que tinha um vozeirão, que adorava cantar, que ficou amiga até de Roberto Carlos, e que dizia para Divaldo: veja só, Divaldo, você fala e eu saio carregado na cama. E dizia de uma forma bem-humorada, porque o bom humor é a outra característica das personalidades resilientes. Ele dizia assim: casei-me com o espiritismo no civil e com a dor no religioso. Certa feita, levaram para que Zé Arigó o curasse. E Zé Arigó, no caso, o espírito Fritz, através de Zé Arigó. E o espírito Fritz, naquela hora, olhando a situação de Jerônimo, disse assim: o problema dele são os 3-6. 3-6? É, e perguntaram: o que é isso? Calma, cama e karma. Mas ele não tinha problema, mesmo enfrentando aquela situação toda. Dizem aqueles que o conheceram: jamais se ouviu a reclamação, jamais se ouviu a revolta. Quando lhe perguntaram certa feita que seria felicidade, ele dizia: do jeito que eu vivo e que eu sou, seria dormir de lado. Mostrando a personalidade. Diz o próprio Divaldo também que adorava imitar Divaldo, fazia, né, aquelas coisas de um bom humor extraordinário. Semeando a fé, encontraremos o reino de Deus. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Ofereço amizade, baseando eu vou. Eu te ofereço paz, eu te ofereço amor, eu te ofereço amizade, baseando eu vou. te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço suas necessidades, vejo sua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior, e reconheço essa fonte em ti, paziemos juntos, paziemos juntos. Ouço suas necessidades, vejo sua beleza, sinto seus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior, e reconheço essa fonte em ti, paziemos juntos, paziemos juntos. Dizes o poema, a balada,

que nos levam ao saber, que nos levam ao saber. Ouvimos nesse bloco as músicas Paseando, com a banda Sentido Contrário, Verbos, com Tim Vanessa, e Sol Nascente, com o grupo Caravana. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. Memórias de um Suicida. O livro com a orientação do espírito Leon Denis, o autor espiritual Camilo Castelo Branco, sob o pseudônimo Camilo Cândido Botelho, descreve a médium Ivone de Amaral Pereira sua dolorosa experiência após a desencarnação pelo suicídio. Com valiosos ensinamentos, o livro mostra a grandeza da misericórdia divina para com os suicidas arrependidos, trazendo-lhes a oportunidade de conhecer o universo e a vida em sua integral dimensão, a gênese planetária, a evolução do ser, a imortalidade da alma, a moral cristã e outros temas relevantes são estudados para a compreensão de que nenhuma tentativa para o reerguimento moral será eficiente se continuarmos presos à ignorância de nós mesmos. A leitura completa da obra mostra que há um caminho de reconstrução para os arrependidos. Há sempre esperança, porquanto a reabilitação é possível. Então você já sabe, aproveite a leitura e encha-se de luz. Agora vamos de casas espíritas. Na cidade de Campina Grande, Paraíba, nós temos a União Fraternal Espírita, na Rua do Progresso, número 98, bairro do 40. As reuniões públicas, terças-feiras, 15 horas, e quintas, 20 horas. Também na cidade de Campina Grande, a Associação Espírita Leopoldo Machado, na Rua Maria Vieira César, 195, bairro Alto Branco. As reuniões públicas, sempre aos sábados, 16 horas. Queridos ouvintes, amigos e irmãos do programa Semear, que bom estarmos aqui em mais um momento de reflexão ao final do nosso programa semanal. Para hoje, trazemos do livro Palavras de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, reflexões a respeito de grandes verdades. Verdades estas que, se tivermos a humildade de reconhecê-las, abrirá um campo enorme de perspectivas para as nossas vidas. Vejamos. Berço e túmulo são simplesmente marcos de uma condição para outra. Ninguém se engane julgando mistificar a natureza. A psicologia e a psiquiatria, entre os homens da atualidade, conhecem tanto do espírito quanto um botânico restrito ao movimento em acanhado círculo de observação do solo, que tentasse julgar um continente vasto e inexplorado por alguns talos de ervas crescidos ao alcance de suas mãos. Todas as teorias evolucionistas no orbe terrestre caminham para a aproximação com as verdades do Espiritismo no abraço final com a verdade suprema. No dia em que a evolução dispensar o concurso religioso para a solução dos grandes problemas educativos da alma do homem, a humanidade inteira estará integrada na religião, que é a própria verdade, encontrando-se unida a Deus, pela fé e pela ciência, então, irmanadas. Quando a câmara permanece sombria, somos nós que desatamos o ferrolho à janela para que o sol nos visite. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. Reflitamos então, até o nosso próximo encontro com o nosso querido programa. Um beijo no coração, uma excelente semana e fiquemos com Deus e Jesus no coração. É contigo agora, Mari Lourdes. A passagem que trazemos hoje para nos lembrar do Cristo de Deus está no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículo 14. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E nós, irmãos e irmãs, estamos prontos para seguir Jesus? Façamos a nossa parte. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, programa espírita, o bem a todos, semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem. 9, 8, 5. As músicas que você jamais esqueceu, aqui no Domingo da Saudade. Você fica comigo, Ivanildo Marinho, no Domingo da Saudade, aqui na 98 FM, a partir das 7 da noite até as 9. Aguardo você e até lá. Domingo da Saudade. Uma escola saudável necessita ter como base a paz e a harmonia. É nas escolas que estudam os futuros profissionais que conduzirão o país. Portanto, a violência que acontece em além dos muros não pode estar presente nas salas de aula. As salas de aulas devem ser o reflexo da sociedade em que queremos viver, mais solidária e pacífica para todos. Unidas Net informa a hora certa. 9, 8, 5. RCIFM. 22 horas e 3 minutos. Meio minuto contra a dengue. Produção, Ministério da Saúde. A dengue pode matar, mas todo mundo pode combater a dengue. Para isso, as pessoas têm que prestar atenção em suas residências. O secretário adjunto da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Fabiano Pimenta, dá uma dica. Qualquer coisa que estiver no quintal, um pneu, um descartável, um copo plástico, uma garrafa que não estiver tampada, ou se não tiver de boca para baixo, pode se transformar em um criador do Aedes aegypti. Você está ouvindo RCIFM. Eu adoro CYL 836 em 98,5 MHz. RCIFM. Um veículo de comunicação da Associação Rádio Comunitária Ibiranga. RCIFM, Distrito Ibiranga e também Pernambuco, cada vez mais perto de você. 98 FM. E dizer que o tempo apaga lembranças amargas que a vida nos traz. Há muito que estou esperando, o tempo passando, eu não encontro paz. Será que o tempo não tem tempo de olhar meus olhos tristes de chorar? E as cicatrizes do desgosto que trago em meu rosto de tanto esperar? Saudade, bichinha danada, que em mim fez morar e não quer se mudar. Tem gosto de giló verdinho, plantado na lua nova do penar. O tempo vai passando, eu vejo o desejo da reconciliação.

Mas os peixes não querem cooperar. Se eu não pescar nenhum, com que cara vou ficar? Vou depressa e compro um peixe do mercado. E enquanto o sol no céu vai sumindo, eu volto sorrindo. E mal um bruto me vê passar, ouço sempre ela falar. Se ele é um bom pescador, serve pra ser meu amor. Nenhum, com que cara vou ficar? Vou depressa e compro um peixe do mercado. E enquanto o sol no céu vai sumindo, eu volto sorrindo. E mal um bruto me vê passar, ouço sempre ela falar. Se ele é um bom pescador, serve pra ser meu amor. Serve pra ser meu amor. Serve pra ser meu amor. Enganei todo mundo, comprei um peixe, enganei até o broto. Serve 98.5. Me tenha em seus braços. Rasgar essa vida. giving fair warning to you. Look out, I'm romantic. One sigh and I'm through. Don't stand quite so near. I'm not what I seem to appear. Look out, I'm romantic. Be careful, my dear. Your eyes have a manner of glowing that makes you so hard to resist. Don't tempt me, for once I get going, I won't stop until you've been kissed. So don't let me stop. Don't look in my eyes if you're smart. Look out, I'm romantic. You might lose your heart. 98 FM. Duas horas e 19 minutos. Já não sinto em seus braços o mesmo calor. Já não tenho em seus lábios sabor. Tua voz já não tem a mesma ternura. Teu olhar indiferente me tortura. Onde está o caminho, o teu carinho de outrora. E se já não me queres, amor, por favor, manda-me embora. Não, eu não quero viver a teu lado, eu não quero teu beijo gelado. Destruí os sonhos meus,

RCIFM. RCIFM. Eu já tive um amor que marcou a minha vida e também conheci o sabor da despedida. Esse amor que foi tanto pra mim deixou marcas profundas no fim, deixou coisas tão tristes que ainda não pude esquecer. Nosso amor foi bonito demais e eu vivia emoções que o meu coração conhecia. O seu beijo era tudo pra mim. De repente, um adeus e o fim. Ilusões, esperanças perdidas, sem mais nem porquê. Ah, eu não consigo entender por que já sofri tanto assim. A criança feliz que eu fui hoje é tão triste, e a saudade que você deixou ainda insiste em dizer que eu te amo. Demais. E esse amor tantas vezes me faz me agarrar às lembranças que ao menos me trazem você. Ah, eu não consigo entender por que já sofri tanto assim. Dizem que as histórias de amor são quase sempre tristes no fim. Tudo pode ser natural. Eu só acho que é cedo pra mim. Ah, eu não consigo. RCIFM. RCIFM. Pensei melhor, eu vou ficar. Eu ficarei para lhe amar. Não quero ver você chorar. Vou confessar. perfume. Todo dia, um dia de chá. of you. On my way without destiny, though I'm sure you'll never be mine. Let me tell you of all the love I have. The rest is a deep wish of holding you tight. I long for you for the rest of my life. RCI-FM. Eu adoro. 22 horas e 51 minutos. Me lembram você, me matam. Tento pensar noutra coisa e mostrar-me melhor. Quando me lembram você, aflito e me sinto pior. Eu pensei que eu pudesse ser mais forte. E que quando passasse algum tempo eu pudesse de novo viver. Quando me lembram você, me matam, ah, ah, ah, me matam, pois tudo que eu quero é você, tudo que eu quero é você. tudo que eu quero é você. Heróis dos nossos corações, lá na arena não vejo mais lutar. Aí eu fico a imaginar se eles pudessem voltar. Lá no oeste as diligências não existem mais, os salões, os índios, seus sinais, as grandes lutas pelo pedaço de chão, saber quem era o mais durão. Agora eu fico a perguntar, ei Jesse James e seu irmão Frank, enfrentavam os perigos sem temer ninguém. Billy the Kid, de bandido a herói, e as histórias de cowboys para sempre relembrar. Daniel Boone e Buffalo Bill, e os grandes personagens do oeste que surgiu. Mas não em que no céu foram morar, vão levar os personagens do Novo Oeste recriar. Onde estarão os velhos cowboys? Vou pro Oeste, galera! Para sempre relembrar. Daniel Boone e Buffalo Bill, e os grandes personagens do oeste que surgiu. Mais John Wayne e Gary Cooper, que no céu foram morar, vão levar os personagens do Novo Oeste recriar. Vai renascer, vai renascer, vai recriar, vai recriar. E lá no céu outras histórias vão contar. Vai renascer, vai renascer, vai recriar, vai recriar. E lá no céu outras histórias vão contar. Vai renascer, vai renascer, vai recriar, vai recriar. E lá no céu outras histórias vão contar. Vai renascer, vai renascer, vai recriar. 9, 8, 5. Abro a janela e neste instante a aurora nasce, invade o quarto, mas na tristeza o sol não vejo, pois não mereço nem o teu beijo.